Caramba, Cast, tá começando mais um... Caramba, Cast, isso mesmo. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Venâncio, sou amigo do Jade. E vamos... Bom, vamos apresentar a galera que tá aqui conosco hoje. Não? Eu, Venâncio, Jade, não, Jade? É isso aí, estamos aqui. E também o Tuti. E aí, galera? Fala, Venâncio, fala, Jade. Fala, Fernanda, fala, Rafa. Oi. O Rafa! Opa, e aí, Venâncio, tudo bom? E aí, pessoal? Tudo bom, tudo bem? E a Ferdi? Oi, Venâncio, e aí? É nóis, mano, é nóis. Hoje quem vai comandar o programa sou eu, beleza? E o tema de hoje é muito legal. Vamos falar, eu era feliz, eu não sabia, olha que bom. E é isso aí. Bom... Vamos falar de tudo, vamos falar dos desenhos que passavam, vamos falar das brincadeiras. Tinha desenho na sua época? Sim, era preto e branco, bastante. De muito. Bom, e é isso aí então. Vamos falar de tudo um pouco, né? E galera, manda e-mail pra gente aí, beleza? carambacast@hotmail.com ou então comente no blogzinho. Esse envelope tu pisca nele, tá vendo? Clica nele e comenta, beleza? Então, galera, vamos começar a sessão de e-mails. Isso mesmo, sessão de e-mails. Bom, vamos começar pelo e-mail do Danilo. Ele falou: os 5 primeiros minutos me fizeram lembrar que já tem 2 anos que eu passo o Réveillon em casa, não dormindo, é claro. É que também todo mundo tem um tio babaca. E que também todo mundo tem um tio babaca que pergunta coisas sem noção, como por exemplo, se você já tá comendo todo mundo. E o pior é que ele nem quer saber se sua mãe está perto ouvindo a conversa. No mais, parabéns pelo podcast. Valeu. Isso mesmo. O Pedro falou aqui. O Pedro falou aqui: ei, pessoal, tá muito doido. Eu adoro todo mundo aí. Tá realmente massa. E a Ferdi. A Ferdi é muito massa. Ah, obrigada. Só falou que todo mundo é massa pra depois falar que a Ferdi é massa. É, pra elogiar bem. Por que ele não falou? Já dá uma quebrada, não fingi que eu sou a preferida, mas obrigada, Pedro, sim, pela predileção. Você também é o meu preferido. Ah, embora eu não saiba quem você é. Mas se eu soubesse, eu posso ser meu preferido, sério. Bom, o próximo comentário é o comentário do Nights, isso mesmo. Comentando mais uma vez, que já é parceiro da galera aqui, já tem uns esquemas aqui com nós. E ele falou: mais uma vez, vocês estão de parabéns. Ah, o Tuti se enganou, minha idade tem 21 anos. Shame, e... a trave. Isso. E podem deixar que o meu merchandising, tanto profissional quanto amoroso, será recompensado. Estou sempre esperando ansiosamente pelas próximas edições. Os temas estão sempre muito legais e irreverentes. Abraços e sucessos. Ah, e claro, beijos pra Ferdi. Tá vendo? A Ferdi é a predileta de todo mundo. Beijinhos. Ah, gente. Olha só o momento Love Song aqui no Caramba Cast, hein? Para. Beleza. Ah, esse ficou com sonho. Não fiquei, não. Para. Ficou sim. Lá não fiquei, ficou não. Ficou com vergonha. Para. Não fiquei. Para. Para. Pare. Ok, pare. Isso mesmo. Next. Um próximo comentário. A da Ana Paula. Ela falou: muito legal o podcast. Caramba. Estou ouvindo e indicando para os meus amigos. É muito legal ouvir o bate-papo de vocês e a gente se sente como amigo. Como se a gente fizesse parte da conversa. Seria legal se vocês contassem um pouco de como se conheceram, pois acho que quem acompanha deve ter essa curiosidade. Vocês moram em lugares diferentes, não é? Espero que faça sucesso. Valeu, Ana Paula. Então, vamos dar uma resumida. Bom, a Ferdi é de São Paulo, né? São Bernardo do Campo. Isso mesmo. O Rafa é de Brasília. Ele é vizinho do Henrique Cristo. Eu sou. Sempre. Sempre. Eu moro também em Brasília. Eu não tenho vizinho, eu não moro perto do Henrique Cristo, não. E o Tuti mora no Rio de Janeiro. Mas eu morei em Brasília. Mas morou em Brasília. Essa época que era... essa época que mudou pro Rio ficou pior. Pois é. Shame on me. Isso mesmo. É mais ou menos isso. A gente, quando ele morava aqui em Brasília, a gente encontrou ele, ele era mendigo, entendeu? A gente tava abandonado. A gente adotou ele, ficou rico, revoltou-se e foi pro Rio. Ele se rebelou contra a família, caramba. Isso mesmo. Já deu pra Paula entender mais ou menos um pouco assim da gente. Beleza? Vamos pro próximo comentário do Júnior. O Júnior falou: e aí, galera do Caramba Cast, gostei muito do programa de coisas de pobre. Até que me fez lembrar de uma coisa que fazia. Eu gostava tanto de farelo do micão que eu deixava vários salgadinhos no fundo só pra poder amassar tudo e virar um farelo gigante. Muito bom. Ainda comia tipo din-din. Abraço. Caralho. Valeu, Júnior. Valeu. Micão é sacanagem, velho. Não, porque tipo, não sei, é que eu nunca gostei do micão nem do skinny. Que é isso, gente? Fala minha língua. São salgadinhos tipo fandangos. Salgadinhos de pobre. É, salgadinho de Brasília. De micão de 3 quilos é um real. Pacote maior que sua perna. É. Tipo, se você comprasse um pacote de micão no ensino fundamental, a sala toda comia e ainda sobrava. Ainda sobrava. Nossa, você comia, velho, farelo. É, e você ainda comia farelo, mas o micão, ele é feito de isopor, só que ele tem cor. É, isopor colorido. Que gostoso. Aquela parada. Poxa, me parece delícia. Ótimo, vou provar um dia. É, quando você é um menino, você come qualquer coisa, velho. Você come isopor. Se isopor tiver um pouquinho de sal, tá gostoso, velho. O micão, velho. Era uma delícia. Quando delícia, manda bala. Um pouquinho de sal tá ótimo, tudo que é comestível. Sei lá e tal, muito bom, cara. Agora. Muito bom. Eu não gosto mais de micão, mas quando eu era criança, eu adorava comprar um pacote de micão que era maior que meu corpo. Ok, tá legal. Você tinha 14 anos, né? É, né? 14 anos. Eu não sou de micão, eu sou de lasanha agora. Isso mesmo, o próximo comentário é da Lari Chan. Isso mesmo, já é nossa amiga aqui também. Já vem comer o churrasco aqui com a galera aqui também. Ela falou, da família, cara. Isso, é da família, cara. Ela falou: yo, demorei, mas comentei. Eu gostei, pacas, do último tema. Foi foda. Bem, eu também já lambi a tampa do Danoninho. E é verdade, Danoninho faz bem pra saúde. E aqui em casa não pode faltar o Danoninho. E já fiz misto quente com ferro. E tá fica gostoso. Tá vendo? Céus. Oh my God. Bacana que você vai com um pedaço de mussarela na sua roupa, mas tudo bem. Aí depois você não entende porque os cachorros estão te seguindo. Isso mesmo, ela falou também. E ela falou que aprendeu no programa Tudo é Possível, quando era com a Eliana. Esses programas. Eliana. Olha, Eliana, que a televisão ensina pras crianças, gente. Eliana destruindo vidas desde 1998. Isso mesmo, na época que ela ensinava onde enfiar os dedinhos, mas enfim. Continuando. E agora? Continuando os comentários, ela falou: e aqui? Tá legal? E ela falou: e aqui em casa, quando algum produto tipo desodorante, creme ou pomada acaba, minha mãe corta na metade da embalagem pra gente usar os restos que ficam sobrando na embalagem. Talvez eu não sou o único que, faz isso. Não faz sentido, cara. Calma aí. Pomada, pasta de dente, beleza. Desodorante, cara. Cara, como é que você passa desodorante? Nossa, é mesmo. Tipo, nossa pior, senhora, né? Eu tô tentando imaginar, velho. Você corta um rolão ao meio e você derrama na mão e esfrega no sovaco. É tipo, você pegar, tipo, porque já é. Pega uma colher, né? E fica, sei lá, mano. Passa aquele caldo. E você. Ai, não. Porque... Ou pega aquela coisa que você passa pra passar cera também, será quente? Porque você pegar, tipo, alguma coisa, sei lá, pegar a bolinha do rolão e jogar ping-pong com ela já é meio estranho, né? Agora você cortar o... E as pessoas só tem isso? Fio. Você nunca jogou ping-pong com a bolinha de rolão? Não, né, cara? Oh, mó legal, velho. E ela falou aqui também: bom, galera, eu gostaria de parabenizar vocês e dizer que os temas estão cada vez melhores. Beijos, bye, bye. E também o comentário da Mariana Bonou. Ela falou que gostou do cast, amei, Valeu, Mari, beijocas pra você. E é isso daí. Bom, um comentário aqui também da Dani. Ela falou que ouviu o cast, amou, gostou do cast do Tempos de Escola. E beijos, amores. Ela falou PS Tuti, 14 anos. Isso vai me perseguir. Quando tiver 32 anos, as pessoas ainda vão virar e falar Tuti, 14 anos. Tuti, 14 anos. Pidinho, rápido. E olha que só dura um ano, né? Os 14 anos. É. Só um ano, setembro vai ser um cast especial. Isso mesmo. E o último comentário do Júlio, o vizinho. Quem lembra do Júlio, o vizinho do Jair? Pois é, ele tá comentando aqui de novo. Ele falou: mania de pobre mesmo é carregar o carregador do tijolo e roubar energia alheia. Nossa. Uau. Nossa, as pessoas fazem isso. Não é uma coisa de pobre, mas não é uma coisa que o pobre faz de um jeitinho brasileiro, mas acontece, é o fato de ser pobre, você ter um tijolão e acabar descendo o disjuntor só de você ligar o carregador do tijolão na tomada. E aí você vai na casa dos seus vizinhos e deixa todo mundo descer o disjuntor, porque afinal de contas... Não, é que tipo, não, o tijolão ele precisa de tanta bateria que ele desce o disjuntor de vez em quando, se de tanta bateria que ele usa, de tanta energia. Você acaba... podendo desligar a casa dos outros também. Nossa, e o Tuti mal informado nessas coisas, né? De carregadores, disjuntor e tal. Carregar tipo tchum! Só mostra a cidade desligando. Você... o mundo desligando, né? Né? Aqueles desenhos animados assim que vai dando um zoom contrário assim na terra e tudo ficando escuro. Isso. E ele falou aqui, tá muito legal o podcast, eu ouço todos, abraços, manos. E abraço pros manos e beijinho pra mina. Pra mina, valeu! Mano, ou as mina. Ah. E galera, eu esqueci de ter um último comentáriozinho aqui também da Thalita. A Thalita falou, o cast está cada vez melhor, o Jaider. Não é inteligente. Muita pausa nessa hora, por favor. Um minuto de silêncio. Você não é inteligente, mas a gente gosta de você. É, cara. Tá tudo certo. Vai ficar tudo bem. Aliás, tá tudo bem agora. Caramba. Pensa no Entei aí, vai ficar tudo certo. É, sonha com o Entei. O que precisa... Eu não preciso do inteligente. Enquanto eu tenho amigos tão legais assim. Pô, mas tudo bem. Olha. E olha só, olha, ela falou, e o Rafa fala de um jeito muito engraçado. Ah, para! esses meus amigos modestos aqui, mas... Você que é! Você que fala de um jeito muito engraçado, por mais que eu nunca tenha te ouvido. E ela falou também, eu tenho todas as manias de pobre e conheço gente rica que faz isso também. Pobreza de espírito. Danoninha, a segunda melhor coisa da vida. A primeira é a maçã. Viva a maçã. Porra. Bom, galera, esse daí foi a nossa sessão de e-mails. Bom, continue mandando e-mails, galera. Por favor, clique nos comentáriozinhos aí, nesse envelopinho. Que está piscando na sua frente, feito maluco, alucinado. Clique nele, comente. Se você, por exemplo, ainda acha que o Jair é inteligente, por favor, comente. Eu me sentirei sensibilizado com o seu comentário, isso mesmo. Então comente, fala que o Jair é inteligente. Que isso, como diz o Tuti, isso inflamará meu ego. Isso aí. Aí vai ter que passar uma pomadinha, né? Cortar a pomada ao meio e passar. Isso mesmo. Bom, galera, só mais uma coisinha também. Aqui embaixo vai estar o link da comunidade do Orkut. Queria que vocês entrassem aí, botassem enquete, criassem tópicos e blá blá blá. E também vai estar o nosso link agora de Twitter. Eu não tinha Twitter, entendeu? Criaram a hashtag lá, Jaider sem Twitter. Mas tudo bem. Agora eu tenho Twitter, beleza? Vai estar o Twitter. E vai estar o link de todos aí, todos os Twitters aí embaixo pra você estar adicionando, inclusive o Twitter do Caramba Cast, que o Caramba Cast também tem Twitter, beleza? Eu não tinha, depois que eu vi que um cachorro com o nome de Jaider tem Twitter, eu também criei meu Twitter, eu apelei, porque se um cachorro tem Twitter, eu também posso ter Twitter, então clica aí no Twitter da galera aí, fique informado aí, sei lá, de vez em quando a gente, quando tá no gravando o cast, a gente fica comentando coisas lá, então entra... que você até vai ficar de vez em quando informado sobre o próximo cast. Fica ligadinho aí também, beleza? E galera, tá vindo novidades aí, além dos próximos casts aí, beleza? Tá vindo uma novidade de supimpa aí também pra nós. Supimpa. Beleza? Isso mesmo. Beleza, você quer repetir essa parte, botar alguma coisa diferente, tipo... Está vindo coisas supimpa! Bom, pra começar, Fede, o que você fazia quando você era feliz no Sabia? Ah, eu jogava peão, acertava de primeira. Ai, sempre, sempre. Eternizou, desculpa. Pois então, poxa, eu era uma criança muito feliz. Eu tinha a casa da minha avó, eu morava na casa da minha avó e ela tem uma árvore. Então eu sempre subia na árvore, no telhado. Eu saía com um primo meu, tipo, escondido de casa, e a gente ia pedir dinheiro. A gente mora num bairro de gente rica. Daí as mulheres, elas sabiam que a gente, tipo, não precisava de dinheiro. Elas sabiam onde a gente morava e tudo. Só que elas sempre nos davam dinheiro. E a gente conseguia, tipo, várias boladas, assim, sei lá, por dia, R$20, e gastava tudo em doce e figurinha. E foi uma infância muito feliz, nossa. Inveja muito. Foi muito foda a minha infância. Na época que dava pra comprar balinha, 10 centavos dava pra comprar xixi, a mão de balinha, agora dava pra comprar nem um pirulito, nem mais. Né? Porque também você chegava nas bodegas, era bodega o nome, não era nem padaria, não. Chegava aí, por 10 centavos, você comprava um pão com manteiga. Hoje não compra nem o farelo do pão mais. É um pingado, né? Manteiga, pão com manteiga e café com leite. É o pingado. Isso, é muito bom aquela época também. Tinha também aqueles guarda-chuvinhos de chocolate. Ai, dadinho. Meu Deus do céu, eu tô babando aqui, meu filho. Tinha muita coisa, não é, Ian? Não, tinha muita coisa mesmo, cara. Pô, não, a época da infância, a gente apontava tanta coisa que, sei lá, televisão é uma coisa que, sei lá, foi a revolução, foi na época da nossa infância, é a revolução da televisão também. Porque foi a época que começou os desenhos também, as séries e tudo mais. Bom, eu lembro que na minha infância, eu tinha, sei lá, deixa eu ver, eu tinha uns 8 anos. Eu vi uma coisa pra 21 anos que era. Sei lá, me arrependo não. Foi legal, que foi o Cine Trash do Zé do Caixão. Era pra maiores de 20 anos. Eu assisti atrás do sofá, cara. Era uma coisa sinistra, meu Deus, velho. Eu ainda queria alugar esses filmes pra eu tentar relembrar. Porque, meu Deus, foi nessa época que eu comecei a ter medo de palhaços, entendeu? Eu tenho medo de palhaços. Porque eles passaram um filme lá de fantasmas de palhaços aterrorizantes lá, que foi sinistro também. Esse filme era meio cabuloso mesmo. E Rafa, o que tu fez na tua infância, meu filho? Marcou aí pra nós. Cara, tipo assim, tudo que eu lia, eu ficava com vontade de ser o personagem daquilo, né? Não necessariamente não. Livros. Ou televisão e tal, tipo, quando eu li Harry Potter, aí tipo, eu ficava morrendo de vontade, saca, de chegar uma carta pra mim, falar bem-vindo. Nossa, todo mundo esperou a carta de Hogwarts. Eu minha carta. Eu não. Meu, você não era legal, então. Você tem 14 anos. É que eu não morava em Brasília, sabe? Você era pior. É verdade. Então, e tipo, eu morria de vontade de ser um amigo do Harry Potter e poder fazer magias e, sei lá, ir pra Hogsmeade e fazer aquelas coisas todas. Nossa. Hogsmeade? É o vilarejo do lado de Hogwarts. Tá. Vontade. Nossa, eu era tão fissurada em Harry Potter, sério, tinha uma época que eu não vivia, eu só lia Harry Potter e imaginava que tava vivendo Harry Potter. E aí eu ficava olhando assim as casas, eu achava que tudo... Eu juro que eu achava que eu tinha um animago, sabe? Por causa do Perebas e tal. Um peixe meu viveu, um peixe beta, velho. Um peixe beta vive 2 anos, assim, com muita sorte. Meu peixe beta viveu 6 anos. Então, até agora, pouco eu acreditava que eu tinha um animago, sério. Eu ainda tenho uma coisa meio, uma veia meio Harry Potter, assim, latente. E quando passava coruja, assim, a gente... Caraca! É de bicho! Nossa, né? Tosco. Nessa parada também, assim, de séries, filmes, né? O que é que... Bom, pelo menos eu, na minha infância, quando passava, sei lá, Dragon Ball Z, era o desenho da época. Bom, pelo menos a mim. Era, né? Chegou a época da Jinkidama pra matar o Freeza. Por favor, aí... Oi, eu sou o Goku. Bom, no próximo episódio, eu queria que vocês levantassem a mão pra eu fazer a Jinkidama. Cara, eu vi. Isso marca a pessoa, sabe? Ela pensa, poxa, eu tenho que assistir o próximo episódio, senão o Goku, como eu vou saber ele se não vai conseguir, tipo, é, meu. Aí se, tipo, aí se você saiu de casa, você vai sair de casa com as mãos pro alto. Você pensa, pelo menos eu tô ajudando ele. Se ele matou ou não, eu não sei, mas eu tô ajudando. Lógico. É tipo, eu acredito em fadas do Peter Pan. Eu fiquei repetindo, eu acredito em fadas por tantos anos. Eu lembro que quando eu assisti Peter Pan, eu fiquei muito... Não, não foi Peter Pan, acho que meu pai falou que cada vez que você fala que fadas não existem, uma fada morre. Ah. Tipo, eu não acreditava em fadas, não acredito até hoje. Tá. Por quê? Aliás, fadas, tem que falar três vezes, senão alguém vai morrer. Eu acredito em fadas, ok. Pronto. Aí, quando meu pai falou que... Cada vez que eu falasse que fadas não existem, ou que eu não acredito em fadas, uma fada morreria, mesmo... Você matou duas, né? As fadas estão extintas. Não existem fadas porque todo mundo fala isso. Elas já estão extintas, gente. Pois é, tem algumas que sobram assim embaixo do sofá, mas beleza. Aí eu fiquei muito grilado, porque mesmo eu não... Vocês sabem o quê? Eu não queria falar, porque eu fico com muito medo delas existirem e elas morrerem. Você tá matando elas, né? Pelo menos você tinha essa consciência, né? É, eu era meio que um agnóstico. Tinha um engraçado de um primo meu que ele acreditava em fadas, mas ele fazia só pra me desesperar. Ele ficava falando, não acredito em fadas. E eu tinha que falar três vezes, eu acredito em fadas. Só que era muito mais rápido, porque ele tinha que falar uma, tinha que falar três, era muito difícil. Não é. Manter todas as fadas vivas. Não, era muito... Você é uma protecionista das fadas, né? Porque... Eu sou, cara. É, pois é, e era difícil. Oh, era difícil. Vivo purpurina. Mas assim, eu realmente eu era meio que um agnóstico de fadas, porque eu pensava... Ah. Eu não tinha uma opinião certa. Eu pensava, pô, mas se elas existirem, eu vou estar matando elas. Eu estou cometendo um homicídio. Um homicídio místico. Então eu acho que isso é uma pena maior. Melhor eu parar com isso e voltar a assistir desenhos. Então, quando a gente sempre, quando é pequeno, né, a nossa vida é na rua, né? Tipo, brincar na rua, a gente chamar um amigo na casa dele pra fazer alguma coisa, né? Aí, tipo, a minha mãe, eu ficava... Não em São Paulo. Ah, mas é porque eu sempre morei em condomínio fechado. Então, tipo, aqui, deixa brincar de boa, entendeu? É, tipo, a gente brincava no quintal da avó só. Aí, tipo, mas você sempre chamava um amiguinho pra brincar e tá se parado. Ah, sim. Aí ficava brincando de bola na rua, botava os golzinhos lá, ou quando não tinha golzinho, botava umas pedras, chinelo. Ai, taco, ai, eu gostava tanto de brincar de taco. É que na verdade a minha mãe é paranoica. E ela não deixava a gente sair. Só que a gente saía assim mesmo, como eu já disse, a gente ia pedir dinheiro na rua, né? Mas ela é super, ultra, mega paranoica. Só que aí, quando eu ia na casa das minhas primas, as mães das minhas primas eram normais e legais. E a gente ficava na rua o tempo inteiro. E a gente ficava jogando taco. E andando de perto. Taco! Bet. Uhum. Bet, cara? Que bet? Meu, Brasil e suas gírias bizarríssimas. Não, nada. Só Brasil bet, não. Muitos lugares que é bet e taco também. Não, mas bet. É bet. Bet. Que bet? Não, não é bet, é bet e taco. Alguns falam bet, outros falam taco. Pois é, então faz, é um jogo é muito bet, divertido. Bet em inglês é taco, não é? É morcego ou taco, tá certo. Bet era ou taco, era um jogo muito divertido mesmo. E sempre tinha os filhos da puta que metiam um chute na garrafa. É, ou, tipo, quando a mãe falava bem assim, ó, cadê o meu cabo de vassoura, menino? Você podia saber sempre que o cabo tinha quebrado na rua e você... Venâncio. Tinha bet na sua época? Tinha bet, eu ia pegar as garrafas do Zezinho, do bar lá, a gente botava lá. Aí eu tava brincando, né? A bola caia no bueiro. Me jogava a bola, caia dentro do bueiro. A gente tinha que entrar no bueiro pra pegar a bola. Aqui era foda isso. Porque, tipo assim, os condomínios, eles têm, tipo, uma boca de lobo, mas não é grande. Mas cabe uma bola de tênis, né? Aí, tipo, era sempre assim. Aí, tipo, bet, aí... Vai cair no bueiro, corre, corre, corre! Todo mundo esqueceu. todo mundo saia correndo, assim, se atropelando. Não tinha brincadeira mais, saca? Todo mundo, pega a bola, pega a bola! Aí sempre tinha um que se jogava na frente do bueiro, assim. Tentava segurar, era sempre assim. O pior é que eu morava num prédio, aí quando eu jogava eu ia pra rua do prédio, que era grande, mas tinha muito terreno baldio. Aí, porra, era foda que se você dava uma atacada muito forte, a bola voava pra longe no terreno baldio. Aí todo mundo ficava, não, velho, foi você que bateu, você que vai lá, você que vai lá. Aí, não, né? Você que vai lá. Aí quando eu caía na casa do vizinho a bola, puta que pariu. Aí tinha os vizinhos que eram da paz, né? Aí os vizinhos da paz iam lá pedir, eles te devolviam. Aí tinha uns velhos desgraçados que ficavam, quer dizer, coitados, né? Eles também não tinham que ficar recolhendo bola de criança. Mas tinha um velho que, meu, ele não devolvia a bola. Pois a gente, né, a gente brincava na casa da minha avó, e do lado tem um terrenão, assim. A gente pulava o muro, ia buscar nossa bola e saía correndo. Era muita aventura, era muito legal. E teve uma vez, nossa, isso foi assim o marco da minha infância. Fernanda pré e pós esse acontecimento. Eu peguei, tava jogando vôlei com os meus primos e tal. E aí o meu primo era um animal, ele deu um saque tão absurdo que a bola foi parar, tipo, não foi no vizinho. Foi, sabe, na casa da rua de trás, assim. Só que, meu, era muito longe. Aí tá, aí a gente foi procurar na outra rua. E não tinha ninguém, que a gente tava na praia e não era, tipo, temporada, né? Aí não tinha ninguém nas casas, a gente começou a entrar em uma casa, na outra casa, ia pulando as coisas, super vândalos, invadindo as casas dos outros, enfim. Aí, numa dessas, a gente não achou a bola, nunca, jamais na vida, só que numa dessas a gente achou, velho, foi muito assustador, uma casa que tinha, tipo, uma igreja lá atrás. Beleza, atrás da igreja tinha uma passagem secreta muito, muito bizarra do mal. E aí tava com uma chave, assim, aí a gente abriu. E aí no que a gente foi, a gente entrou, e aí era subterrâneo, assim, e aí tinha, dava pra floresta amazônica, né, que é tipo o litoral norte de Amazônica, que é Amazônica? A mata? Aí a gente tá, litoral norte de São Paulo, a gente lá, mata atlântica, muita mata atlântica, e de repente apareceram uns azulejos, assim, tipo uma trilha. E aí a gente foi seguindo a trilha, assim. Uma coisa muito maior aventura da minha vida. O apareceu. Meu, não, é sério. Só faltava, tipo, o coelho branco. De repente tinha uma droga de uma porta no meio da mata, cara. Foi a coisa mais bizarra da minha vida. E a porta estava, tipo, com a chave também. Aí eu fui muito feliz, claro, qualquer pessoa entraria lá. Só que aí o meu primo e a minha prima que estavam comigo começaram a gritar, e a chorar, e a sei lá o que, ia me puxar. Não, Fernanda, vamos embora, eu escutei os barulhos. E eles foram me puxando, e eu tipo, não, a maior aventura da minha vida. Eu já li Harry Potter, então eu achava que, tipo, eu ia pra Hogwarts. E, meu, eles não me deixaram entrar. Depois de vários anos eu tentei de novo, nunca mais achei a porra do... coisa. Mas eu juro que eu não tô alucinando, porque esses primos lembram desse acontecimento. Caramba, não, vamos ponderar o que podia estar atrás daquela porta. Velho, eu tenho muitas teorias, muitas. E meu vô fala que devia ser tráfico, ou alguém guardava corpos lá, porque ele é mais... Ah, vô. Quis destruir todos os meus sonhos de infância. Ele é real. Mas eu criei na minha imaginação, pois é. Ele não... Eu criei na minha imaginação que tinha um IP cor-de-rosa, e o ar era iluminado, dourado, e aí tudo que eu pensava, as coisas aconteciam, e era um lugar mágico, e eu criei um super refúgio psicológico. E eu ainda vou pra lá com os meus amigos imaginários e tal. É, então esse negócio de ajudar comentando também dos vizinhos, né, Jato? Pois é, os vizinhos, é que, nossa, representa nossa infância. Tipo, toda vez que a gente morava quando era pequeno, sempre tinha, sei lá, o cara que era meio macumbeiro, assim, meio do além, assim, que era vizinho. Sempre. Por exemplo, quando eu era macumbeira, na verdade, não tinha vizinho. Você fez uma macumba pra ir pro mundo, pro universo paralelo espiritual, e encontrou aquela porta, mas as pessoas... Basicamente isso, né? Conseguiram te tirar da macumba, ainda bem. Porque senão não, você poderia eu estar continuo gravando. Sendo macumbeira mesmo. Mas pelo menos você ainda não passou daquela porta, e por isso você ainda tá com a gente, você não encontrou corpos nem fadas. É, ainda não achei todo o estoque de cocaína do mundo, não. Aí sempre tem esses vizinhos macabros, assim. E no meu, sei lá, todo mundo já brincou de pericóptero aí? Aquelas paradas. Todos nós. Então, lógico. que a gente... Aqueles que você faz assim... Ele sai voando, feliz. Isso. Os meus, todos os meus, caíam no telhado do vizinho macabro. E quem disse que eu recuperava? Pô... Uhum. Tudo cai no vizinho macabro. Suas bolas que ele fala que ele, depois ele aparece lá com aquela cara de zangado dele, falando que ele vai pegar uma faca e vai furar sua bola e nunca mais vai. Né? E quando você. Que criança gosta de brincar descalço, né? Não tem essa de chinelo. Tá aqui, entra, ó, arranca assim, tampão. É, aí sempre assim, ou você chuta o chão e aí com o tampão do ai. Ou você tá correndo assim, todo feliz, assim, aí vou pegar, e pisa na pedra. Aí você, ai! Ai, nossa, e aquela pedrinha assim, é. Ai, aquela... você tá andando muito feliz e aquela pedrinha, ai, que dor. Aquela pedrinha, filha da puta. Realmente, cara, eu acho que, eu lembro que tinha uma vez que meu dedo parecia que tava circuncisado, cara, de tantas vezes que já tinha arrancado o tampão. Ai, que horror. Eu nunca arranquei o tampão do dedo, mas eu medi a minha felicidade pelos hematomas que eu tinha. Nossa, hematoma. Sério, cara. Porque era tipo, ah, nossa, eu tenho me divertido pouco, eu tô muito inteira hoje. Aí eu saía pra me destruir. Comer. Super Fight Club, assim. Comer com a mão suja, né? Porque menino nunca lava a mão, né? Aí a mão. Oi, ah, certo. Nossa! Eu colecionava também sujeira, tipo, se eu ia tomar banho. É sério, eu sei que parece muito porco, mas se meu pé tava limpo, eu ficava muito triste, porque, tipo, ah, não brinquei, sabe? Era muito é meio que parâmetro, saca? É, eu falo, nossa, meu pé tá muito sujo hoje. Ou então, você chega no banheiro, tira a camisa assim, vê, tá toda branca assim, e pensa, nossa. É, nossa, eu não fiz nada hoje, eu acho que eu tenho que sair de novo. É, só a mãe que brigava, né? Tipo, tira a mão da boca, menino! Vai lavar a mão pra comer! Aí, ou... Tira essa blusa branca antes de brincar? Sempre assim. Sempre. E você, Venâncio, como é que era bater uma bolinha com a galera? Meus amiguinhos, né? Ah, pergunta! Você ainda pensa em pelada, Venâncio? Ô, oh, direto, minha filha! É mesmo? Tá por fora, viu? A puta do brincadeira. Ainda sobe, galera. Sobe! Sem azulzinho. Sim. Azulzinho, Venâncio. Olha. Pois é, rapaz. Olha, Venâncio, palmas. Meu Deus, Venâncio. Eu quero ser que nem você quando eu envelhecer. Pra quem já foi namorado da Hebe, tá bem, hein? Né? Pois é. Pra quem teve coragem de dar um selinho e muito mais na Hebe. Eu tirei sua selinha. Vamos voltar. Vou ter um assunto. Jade, como é que era? Qual era o seu passatempo quando criança? É bom, eu tinha uma brincadeira bem legal. Sei lá, eu acho que fui um percussor dessa brincadeira que eu fazia. Bom, quando eu era pequeno com os meus amigos no colégio, a gente inventou o briga de insetos. Okay. Ah, bota a formiga pra brigar, né? Meio que uma rinha, né, de insetos. É, mas tipo, a gente pegava, não sei se vocês, quando compravam escovas de dente, não via aquela, uma caixinha que colocava escovas de dente? Velho, você colocava os insetos lá e aquilo era rinha. Então, aquilo lá era o ringue, a gente misturava vários insetos, de aranha, de formiga, por exemplo, eu tinha aquela formiga que tem tipo um ferrão na frente, uh-huh. Cara, eu chamava ela de Jack. Você tem Jack... nome em inglês. Não pode ser João, não pode ser José, tem que ser Jack, Joe, Billy, Mike, Paul. Criança. Mas o Jack era cabuloso, nossa, sério, botava Joaninha pra brigar com ele, o bicho ganhava todas. Só ele perdeu depois pra aranha, eu fiquei muito triste, depois o Jack morreu enforcado na teia da aranha. Mas tipo, poxa. Cara, era meu passatempo, era brincar com guerrinhas de insetos. Gente, isso é muito medonho. Eu tinha uma coleção de tatu bolas. Toda criança teve, né? Tatu bola também. Eu cuidava mó bem. Nossa, eu cuidava muito bem deles. Eles eram... Nossa, teve uma vez que eu e meu primo, aliás, né? Que é o, tipo... A minha infância é baseada nesse meu primo. A gente passou a infância juntos. E, tipo... Nossa, a gente pegou e a gente amava tanto. Chegou um amor tão grande, assim, com os nossos tatus. Que a gente foi dar banho neles. Com água quente. Que lindo, hein? Que a gente não queria que eles passassem frio, velho. E eles morreram todos. Fizeram sopa de tatu-bola. Mano, a gente chorou muito os dois, assim. Foi muito um momento muito triste, velho, de verdade. Lembrando de tatu-bola, eu lembro que um dia eu e os meus amigos lá do prédio a gente decidiu, né, criar tatu-bola. Aí, eu não lembro, acho que era Mike o nome do meu. Provavelmente era Mike. Aí, tipo, de todo mundo andava, todo alegre. O meu dava dois passos e deitava. Enrolava. Que broxete. Cara, era muito triste. Aí eu falava, não, é porque ele tá com sono e tal. Quando os meus morriam, eu pegava uma caixa de fósforo e esvaziava a caixa de fósforo, colocava ele na caixa de fósforo e convocava os meus bonecos para o enterro. Homem-Aranha. História agora? Não, os meus bonecos eram o Superman, o de preto, com a roupa preta, o Hércules. Não, o Hércules não, eu tinha o Iolaus, eu não tinha o Hércules. É o quê? O Iolaus, é irmão do Hércules. Eu tinha o Quilom. Eu tinha. Ah, eu tinha a Kimberly, sem as pernas e sem as mãos. Porque nossa, ela tá sentindo dor, né, velho? Tipo assim. Eu tinha a Kimberly, só que ela era tetraplégica. Né? Era muito engraçado. Os meus bonecos sempre perdiam as pernas. Cara. Eu tinha o Batman, mas eu comia as mãos dele. Ah, isso... era muito mastigada a mão das minhas uh-huh. bonecas. É tudo muito maciozinho, velho. Tipo, você dá vontade de mastigar. Venâncio, e o que que você cuidava? Do que você tratava? Eu tratava de tudo, filho. Eu brincava de médico com as minhas amiguinhas também quando era pequenininho. É mesmo? Quem é que nunca brincou de médico com as amiguinhas? Eu nunca brinquei de médico com as minhas amiguinhas. Você brincava. Não, Você brincava de quê com as suas amiguinhas? O Venâncio tá agitado hoje. Eu brincava de tacos, eu brincava de meninos perdidos, eu pulava corda, peão. Mas ela brincou de médico com os amiguinhos dela, diferente. Não. Ela tá com vergonha, ela tá mentindo pra gente. Passa pra próxima. Pior que não. Nossa, tantinha. Ficar de médico. Ver seus batimentos cardíacos. Normal, gente. Essa barristeira. Mal criados. Não, bom, galera, vamos terminar aqui, ó. Acabou o nosso programinha. Eu acho tão bonitinho vocês fazem lá. Mas a gente vai acabar por hoje. Tem muita história. Talvez a gente faça. Eu era feliz e não sabia dois, não sei não. Eu vou ver. Ó, acho que cabe, hein? Eu acho que cabe. Falei pouca coisa. Nem falei do Medabots. Meu filho, Medabots. Cara, eu sonhava ter aquela metralhadora no braço que ele tinha. Eu era uma criança. A gente não falou de videogame, de Mega Man. Nossa, a gente não falou de nada. Agendinha eletrônica, que foi meu sonho durante um tempo. Vai ter muita coisa pra falar, eu tenho certeza que vai ter. Eu era feliz, não sabia. Dois, uma perca. Bom, então tá. Chefe, sua conclusão. Minha conclusão é que eu era feliz, não sabia. Poxa vida. Mentira, eu sabia. Eu era uma das pessoas que sabia que era feliz. Eu era muito feliz e sabia. Ei, Rafa, só conclusão. Ah, velho, que criança é idiota, velho. Mas ela é feliz, idiotice dela. Porque ela não tem preocupação com nada, sabe? Ela faz as coisas pra ser feliz. Ela não faz as coisas por obrigação ou porque a sociedade manda, entendeu? Verdade, ela tem a pura essência. Ela é pura, entendeu? Ela brinca porque aquilo faz ela feliz. Por quê? Garro. Ok. Tudo isso é a conclusão. Não, minha conclusão de verdade também foi que, mesmo eu sendo uma criança doentia, e eu posso até hoje não gostar dos meus amigos, saibam, vocês podem estar na minha lista de desejos de morte, até você, Venâncio. Eu vou tirar do selinho da Abby, porque agora ela fica correndo atrás de todo mundo, né? Realmente gosto disso. Mas tudo bem. E se eu gostava de ser criança do jeito que eu era, eu acredito em fadas. Desculpa, eu protejo. Não, é entusiasmo. Mas e você vendo a sua conclusão final, por favor? Minha conclusão é que depois... Calma aí, deixa eu pensar. É o Alzheimer, gente, tá chegando. Alzheimer. Vou minha conclusão aqui. Tirar a serem da Hebe é melhor do que tirar a serem da Tecis. É? Mas você esqueceu da... Caramba, Venâncio. Até da... É, você esqueceu da Eva também. Ai, ô, oh, minha gostosa. Tinha um par de concha aqui, meu Deus. Venâncio, você tá danado. Por isso, hein? Que você tem uma costela a menos, né? Quem não gosta muito de coxa mesmo? Ah, não sei, hein? Vamos tocar esse assunto não, coitado. É, por favor, vai começar não, a tremer mas... e chorar. Pois é, porque eu sou uma criança. Olha, desculpa. É, criança sempre tem desculpa. Não farra... existe mais isso, meu amigo. Todo mundo... Galerinha. Pô, Venâncio. Cara, eu acho que alguém aí é sobrinho ou até neto, bisneto do Venâncio. Eu não duvido nada. Porque ele tá tirando selinho de todo mundo, eu, hein? Né? E você, Jaider? Bom, minha conclusão é que eu corria no caminho da serpente pra ajudar o Goku a chegar no planeta do Senhor Kaio. Todos nós. Eu corria, eu ficava correndo contra a parede, assim, aquela corrida em falso, assim, entendeu? Só mexendo os pés. Pra ele tentar ver se ele chegava lá. E ele conseguiu, cara. Eu pelo menos ajudei, pelo menos com a gota no oceano, mas eu ajudei ele a chegar lá. Bom, mas vamos terminando por aqui, beleza? Com certeza temos muitos assuntos ainda pra falar ainda. Eu era feliz, eu não sabia dois, sei lá. Mais pra frente a gente vai estar fazendo aí, beleza? E é isso aí, galera. Valeu, Venâncio. Valeu, Ferdi. Valeu, Rafa. Valeu, Tucci. Valeu, todo mundo. E é isso aí, galera. Até a próxima. Vá. Fernanda, eu não acredito em você. Não, eu acredito em você. Para, Venâncio, para, Venâncio.